Coronel 201. 1.460 quilômetros. AM, Rádio CPM, Cultura, de Porto Novo, Além Paraíba, Minas Gerais. Chegamos! Está na hora de mais uma edição do seu Terra Sertaneja! Obrigado por ter usado da sua audiência, invadindo a sua quinta-feira, hoje, 21 de janeiro. Hoje é tipo pré-sexta, não é? Pessoal gosta de fazer o CDT, de lembrar coisas, e a gente gosta de tocar moda sertaneja. Tem a apresentação aqui do André Aguiar, tudo bem com vocês? Nós vamos trazer muita moda boa hoje, hein? Vamos trazer o Zé Felipe com o Gustavo Lima, vamos relembrar uma do Guilherme Santiago também, vai ter Jardim de Jardim, e a gente vai aproveitar aqui para falar para você da condição da safra de soja para 2021 no Paraná, que teve uma leve melhora, viu? Todos os dados daqui a pouquinho para você. Vamos começar aqui o Terra Sertaneja de hoje com o Matheus e Cauã. Vai, vai! Então, toma! Começou! Uma delícia! Terra Sertaneja em Vicky Diego. Ô, delícia! Muito bom! Terra Sertaneja, Rádio CPM. Se o problema é informática, a Planeta dos Cartuchos tem a solução. Temos HDs, memórias, fontes, pendrives, peças e acessórios em geral. Conserto de computadores, notebooks e impressoras. Buscamos e levamos na sua casa sem custo adicional. Recarga de cartuchos, gasto de tinta em toner. E temos ainda xerox, encadenamos e plastificamos. Planeta dos Cartuchos, sua melhor opção em informática. Ligue 3462-5145. Quando o assunto é saúde, todos querem o melhor. Por isso, Hemolab, Laboratório de Análises Clínicas, reuniu os mais competentes profissionais, tecnologia de ponta e as instalações mais adequadas para atender você e sua família. Estamos de volta, pessoal, de volta aqui, Terra Sertaneja, na quinta-feira, quinto! E assim sucedido o final de semana, hein? Munhoz e Mariane, Fred e Gustavo, Casa Amarela. Eu vou pro intervalo, Terra Sertaneja volta daqui a pouquinho. Ainda vai ser Daniel hoje, vai ter Henrique Juliano, Henrique Reine, mundão! Nós voltamos já! Terra Sertaneja, Rádio CPM. Momento da Ave Maria, com Padre Reginaldo Manzotti. Boa tarde, queridos filhos e filhas. Misericórdia é o que temos pedido essa semana inteira. Misericórdia por mim e por aqueles que não consigo perdoar e aceitar. Lembremos que quanto mais misericordiosos formos, mais misericórdia se nos dará para conosco. Por intercessão de Nossa Senhora, abençoai a água, a boca dos enfermos, as portas de família, derramai graças e